Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diego, ou DDA. Tô aqui com o Vitor hoje. Olá, olá. E também tô aqui com o William, que é o DL lá do Checkpoint, novo membro do podcast. Opa, tudo bem? É, hoje a gente vai estar falando sobre os indicados ao Game of the Year e vamos começar aqui com algumas notícias que a gente precisava comentar antes, né? Lembrando que todas as notícias podem ser encontradas no site, então... É, só jogar lá no search lá e você tem mais detalhes lá. Comentar, ok? Comentar, por favor. Precisamos de feedback. É, o site tá bem legal lá, foi todo reformulado... Tá bem legal, a visualização dele tá muito boa, dei os comentários lá. Então, quem começa a primeira notícia? Você foi a primeira a colar a notícia. Beleza, beleza. Então, essa semana saiu uma notícia que a Activision, a empresa que produz Guitar Hero, a franquia Hero e Call of Duty, tipo, tira dinheiro do cu, pelo menos até essa geração, fala que você quer pagar mais por Call of Duty. Pelo menos eu não quero pagar mais por Call of Duty. Ela não está dizendo que vai... Não. Que vai cobrar, ela está dizendo que você quer pagar mais. As pessoas querem pagar mais, ela está dizendo... Que você tá afim de gastar mais dinheiro com uma mídia que, tipo, o pessoal já não tá querendo gastar um CD virgem e quanto mais dá $45 num disco, tá ligado? Ah, cara. É, então. Que cagalhão, né, cara? Da onde que eles tiraram isso, né, cara? Ah, eu quero pagar mais pra jogar online, cara. Na verdade, quem falou isso, cara, é o Thomas Tippel. Não sei pronunciar o nome dele. É, ele trabalha no setor financeiro, cara. Ele não tá nem envolvido. Ah, cara, sempre tem os bostas do setor financeiro. É incrível. Então, eu não sei se foi realmente isso que ele quis dizer, mas o jeito que foi jogado, ele disse: "People demand to pay more for Call of Duty Activision franchise." Ou seja, o cara tá achando que as pessoas... Elas querem pagar mais, elas achando que se a Activision cobrar por algo a mais no multiplayer, vai ser um sucesso. Oh, jeez! Velho, sinceramente, se a Activision começar a cobrar mais, daqui a pouco ela compra o mundo, velho. Na moral. Porque ela tem o quê? Então ela tem Guitar Hero, tem a Activision Blizzard. Mano, tipo, só a Activision Blizzard, velho, já é tipo, puta que pariu, velho. Cara, sem contar que... Vai, o último sucesso deles, que é o Modern Warfare 2, vendeu 15 milhões na pré-venda. Vendeu 15 milhões na pré-venda. Tipo, tem jogo que vende 1 milhão depois de 3 anos, velho. Então, e o pior é que bateu o recorde com um monte de boicote. Cara, eu acho mais engraçado esses boicotes assim, tipo, vamos boicotar, não sei o que. E outro dia os malucos estão lá baixando o jogo, sabe? Tipo, então, mano, todo. Mano, é igual quase... Left 4 Dead 2. Eu aposto que todo mundo que quis boicotar Left 4 Dead 2, 3 dias depois já tava comprando o jogo da Steam, velho, sabe? Tem um monte de gente jogando. É, porra. Eu, pelo menos, eu sou mais ou menos um boicotter do Left 4 Dead 2, só que eu não vou deixar de jogar quando eu tiver a oportunidade, cara. Eu não concordei muito com esse lançamento, assim, menos de um ano. É um jogo que não acrescentou muito, dava pra fazer, eu acho que dava pra fazer um mega update aí, mas eu, quando tiver a oportunidade, eu vou jogar, cara, porque não tem como. Eu quero jogar essa porra. A questão é, velho, Street Fighter 2 teve 7 versões e ninguém reclamou. Por que Left 4 Dead 2 teve uma versão e todo mundo vai reclamar, velho? Porra, sabe? É, não, eu acho engraçado também, igual esse pessoal, tipo, antigamente, vai, na época de The Sims 1, comprava toda a expansão. Aí quando lança The Sims 2, fala... Nossa, como essa empresa é gananciosa. Mano, você pagou até agora, porque você não vai pagar depois, sabe? Cara, eu acho ganância o seguinte, cara. Ganância é o seguinte, ganância é tipo Resident Evil 5 modo versus. Você pagar $9 pra baixar um arquivo de 6KB e segundo aquele arquivo, você libera o modo versus. É isso, é ganância. Ah, isso daí também. Mas querendo ou não, cara, o cara vai lá e compra, né, velho? Eu acho covardia, velho. Tipo... Igual no Street Fighter 4, que você paga $15 pra liberar as roupas, velho. Tá ligado? Dinheiro move a indústria, então pau na lomba de todo mundo, velho, sabe? Porra, faz o que quiser com o dinheiro. Uma vez eu até fiz um post sobre o Super Street Fighter 4, que o pessoal tá falando, nossa, como ela é gananciosa. Mano, mas aposto que nego vai comprar sem chiar, velho. É tudo questão de tempo, velho, Street Fighter vendeu 5 milhões, velho. Tava meio, ok, hora de continuação, velho. Ainda mais pra Capcom, velho. A Capitão também caga dinheiro, cara. Acho que alguém tem mais alguma consideração sobre a notícia? Ah, cara, não dá pra falar nada por enquanto, né? Mas vamos esperar aí ano que vem, né? Tem o Call of Duty mesmo, né? O Modern Warfare, né? Uhum. Cara, vamos não gosto esperar aí pra ver, né? Tem DLC do Modern Warfare também pra vir, né? Vamos ver aí se vai mudar alguma coisa. Cara, DLC, tô falando pra você, tá virando a maior sacanagem dos jogos. Mas isso fica pra outro. Alguns hackers já acharam alguns modos escondidos já, né? Vocês querem? Então. Bom, próxima notícia é Capcom dá o seguinte pronunciamento ou declaração: não há planos para trazer o DLC de Resident Evil 5 para o PC no momento. Então, a Capcom é cheia da pegadinha do malandro. É sempre não há planos, né? Mas passam meses, 3 meses. Mas qual que seria isso daí? É o Versus também? Não. Esse é o novo que vem com Resident Evil 5 Gold Edition. Eu acho que o pessoal do computador já tem que estar muito feliz. Porque se você pegar a versão de computador de Resident Evil 4 e comparar com as de console, velho, dá nojo. A de Resident Evil 5 tá bem... Ah, nojo. Cara, se contentem com Resident 5 e fiquem felizes, né, cara? É tudo uma questão, lá, né? Cara, o PC tem hora que é agraciado e tem hora que é esquecido, né, cara? É a plataforma dos MMOs. Então, cara. Amor e ódio, né, velho? Amor e ódio. É, MMOdio. Ou como diria um amigo meu, Mimorp. Você fecha um Black Cats, aparece mais 2, velho. Falar nisso, quem quiser me convidar pro Black Cats, eu aceito. Ah, cara, um convite daquele deve valer mais que um jogo hoje em dia. Bom, a próxima notícia já é um pouco antiga já. Foi a Nintendo anunciou um novo modelo de DSi, que seria o DSi LL, ou se não, XL, né? A tela dele aumentou de 3 polegadas e 25 foi para 4,2 polegadas, ou seja, foi um aumento considerável. E a Stylus também mudou, né? Ela ficou gigantesca, né, cara? Tá prometendo lançar um Harvest Moon exclusivo pro DSi LL, com uma Stylus Rastelo, uma vassoura, uma enxada e uma foice. Cara, e eu tenho dó quem comprou o DSi, viu, cara? Porque jogou dinheiro no lixo. Porque depois de um ano ela anunciar que vai lançar isso daí, pra mim, isso daí é uma das piores sacanagens que a Nintendo já fez, cara. É o Left 4 Dead 2 da Nintendo. Porque você vai ter as duas telas maiores pra você ver os pixels maiores, né? Nada além disso, né, cara? Tipo, foi foda, cara. Eu não entendi até agora. Segundo comentários aí, diz que ele vem com agora com mais sistema de proteção contra a pirataria, né? Até apareceu o Dark Alex, né? Vai ver, a grande utilidade dele é essa, né? Dark Alex assombrando os portos. Dark Alex que sumiu, né? Sumiu, cara. Acho que ele foi preso. Há comentários que ele tá tentando desbloquear o Play 3, cara. Isso aí estão tentando fazer faz tempo. Cara, não faz sentido a quantidade dessa que vende no Japão, cara. Eles estão quase atingindo a marca de 1 bilhão, velho, sabe? O pessoal faz coleção. Acho que o pessoal deixa DS no banheiro. Não, mas tem que ter noção, cara, que muita gente importa isso daí, né, cara? Então... Bom, mas é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, vocês mandam um e-mail pra gente comentando essas notícias aí. E vamos agora... Corre, vem. Cara, e agora vamos summonar o Caio. Olá! Então, pessoal, essa semana foi anunciado os concorrentes ao Video Games Awards do Spike. A gente vai comentar um por um aqui. A gente vai começar pelo Estúdio do Ano. Estúdio do Ano. Os indicados são Infinity Ward, Naughty Dog, Rocksteady Studios e Val. E aí, pessoal, o que vocês acharam das indicações? Acho que em termos de superação e competência, cara, acho que a Rocksteady tem que levar, cara. Porque é o que ela fez com o Batman aí, ficou épico, cara. Eu concordo. É, concordo também, cara. Eu acho que a Naughty Dog podia levar isso daí, cara, mas esse ano foi foda em lançamento, cara. Mas a Naughty Dog, ela já é um all-concurso, se você for olhar pra um lado. A Rocksteady nunca tinha feito nada épico, assim. É. Esse Batman é uma grande superação deles, cara. É, exatamente. Eles saíram do nada pra fazer um dos melhores jogos do ano, né, cara? Tipo, então... Sim, é. Realmente. Exatamente. A Valve, eu acho que nem devia entrar aí, cara. A Valve bancou um pouquinho. Acho que ela tá aí, cara, por continuar suportando o TF2, cara. Esses eventos legais. A Infinity Ward, ela tem o Modern Warfare 2 no currículo, né? Isso daí conta também, né? Então, é nisso que eu queria chegar, velho, tá ligado? Eu não torço pra um Infinity Ward, mas eu acho que ela leva, assim, sabe? Só pelo Call of Duty, cara. Tipo... Ah, não sei, cara. É, ela pode até levar, porque essas todas polêmicas aí do Modern Warfare 2, de servidor dedicado, de ganância, essas coisas, é tudo por parte da Activision, né? Parte da Publisher. A Publisher é que manda. A Infinity Ward é o estúdio que programou, que desenhou, que criou a história. Eu acho que nisso eles foram bem competentes, cara. Exatamente. Realmente a Rocksteady teve uma superação muito grande. Porque o único jogo dela, além do Batman, é o Urban Chaos, que é muito ruim. Puta, jogo ruim do cacete. É muito ruim, cara. É terrível, mano. No Crackdown. É, dá um downgrade nele pro PS1, bota uma mulher no lugar e... Ah, na moral, velho. E jogabilidade de carro terrível. Se eu fosse ela, eu procuraria todas as cópias e enterraria em algum lugar, cara. Sério. Cara, mas todo estúdio tem seu passado negro, né? O Naughty Dog com Way of the Warrior. Acho que só a Valve aí tá escapando desse passado negro, porque todo jogo dela vira clássico, né? Aliás, a Valve, eu só botaria nela por causa do Steam, porque o Steam é foda. Mas tirando isso... Mas Steam não é jogo, cara. Ela não pode ser estúdio do ano. É, então, exatamente. O único motivo pra eu votar numa Valve da Vini em qualquer categoria seria por causa do Steam mesmo. Eu só acho que eu só votaria nela se ela entrasse numa categoria melhor distribuição do ano. Melhor distribuição online, alguma coisa do tipo. Seria. Aí eu votaria nela, mas de resto eu não votaria não. Dark Souls 2 é um puta do jogo, mas não sei se eles merecem por isso. Melhor estrategista de mercado, vamos dizer, a Valve. É, sim. Então, mas então todos concordam que a Rocksteady leva essa, né? Que ela leva, não. Que eu acho que ela mereceria, sim. Mas levar, eu duvido. É, eu também. É Call of Duty, cara. É, eu também. Eu duvido. Eu acho que tá entre a Valve e a Infinity Award. Mas eu gostaria que a Rocksteady levasse essa. Ah, cara, casa. Você é fanboy de Batman. Infinity Award. É, próximo aqui, melhor jogo independente. Melhor jogo independente, Explosion Man, Flower, Osmos, Trials HD. Eu sou nulo pra falar que eu nunca joguei nada disso daí. Eu vi Flower, parece ser bonito, né? Mas eu não cheguei a jogar. Eu joguei Flower só dessa lista aí, realmente, ele é fantástico, ele é muito bonito. Ele, de alguma forma esquisita, ele é divertido, por algum motivo que eu ainda não consegui descobrir. Mas os outros eu não sei também. Tipo, o Trials falaram muito bem também, parece ser divertido, mas... O Trials parece um jogo em Flash em HD. Eu também não joguei nenhum desses, cara, mas pelo que eu vi, vídeos, reviews, essas coisas que a gente acompanha aí, cara, eu gostei muito do Trials. Estimula a criatividade... E tem um gameplay legal, gráficos legais, tem uma jogabilidade bem diferente, se você for ver. É um jogo que tiraram lá do passado, né, com como que é o nome mesmo? Aquele jogo do NES, até que saiu agora pra... Excite Bike. É, Excite Bike, pegaram. Mas não é um jogo em flash esse Trials, a primeira versão dele? Então, isso que eu ia falar, ele parece um jogo em flash que eu jogava quando eu trabalhava no Call Center, cara. Não, quando tipo, eu acessava o miniclip na escola, tá ligado? Parece que é então, assim, é... cara. Eu acho que é assim, cara. Eu acho que ele é. Se o for, eu acho que Flowers leva, cara. Ah, cara, o Flowers tem um visual muito bonito, né, cara? Eu acho que isso daí, com certeza, cara. Isso daí depende da hora, né? Eu só não sei se o Flower leva por causa que, como é votação popular e não é a base do Play 3, não é a mais populosa, né? Então, eu não sei. É, dos jogos que tem, que estão listados aqui, o mais popular mesmo é o Trials. É o Trials, é. O Exploding Man também foi meio famosinho, não sei se chegaram a ver, que era um cara que corria num laboratório, um pedaço de carne, e eles explodiam as coisas e tal. Eu achei bem legal, mas esse que é um dos mais difíceis. Que Osmos, cara? Alguém de vocês sabe o que porra é Osmos? O Osmos que lembra de PC, eu acho. Eu não joguei, cara. Eu não tenho costume de jogar esses jogos por download, não. Eu não joguei porque não tenho 360. Mas é isso aí. Então, tá Trials e Flower. É, vamos então pro melhor jogo 360. Melhor jogo para Xbox 360. Batman Arkham Asylum. Halo 3 ou DST. Forza Motorsport 3, Left 4 Dead 2. Nessa lista aí, cara, ó, Left 4 Dead... Cara, eu não gosto muito quando eles colocam multiplataforma assim pra... Eu não achei justo terem indicado o Batman aí, porque ele foi multi, né, então... É, então, mas se você for ver bem, cara, não tem muitas opções, porque em número de exclusivos, o Xbox fica meio... decadente aí, não anda saindo muita exclusividade pra ele. Não é, aliás, Halo 3 eu não posso falar muita coisa. É, Forza, eu achei bonito o carro, o interior. O cenário, eu achei uma cagação de pau, fodida. Eu acho que tá muito feio, cara. O Maurício comentou comigo esses dias atrás, ele falou assim, repara bem no cenário, o cenário tá feio pra caralho, cara. Podia melhorar bastante, cara. É... Então, cara, isso daí pra mim conta, né? Principalmente que é simulação, praticamente, né? É, e tem uma parada que eu vi um GIF esses dias, que tipo, você dá uma porrada na bunda do carro, o carro inteiro amassa ao mesmo tempo. Ah, outra cagação, né, cara? Não é questão de ser fanboy de Gran Turismo, cara. É questão de fazer um negócio bem feito. Exato. Acho bem que o Gran Turismo, cara, eu tô achando ele meio mal feitinho também, cara. Eu acho o Gran Turismo chato pra caralho, aliás. Ó, oh, cara, depois do PSP, eu me decepcionei, viu, cara, do PSP. Cara, eu peguei o Prologue pro Play 3, eu passei mais tempo instalando ele do que jogando, cara, na boa. Sério, no detalhe, eu tinha acabado de jogar Grid, e eu fui jogar ele, na boa. É. Então, é exatamente o que eu ia falar do Grid, porque você pega o sistema de colisão do Grid, é impressionante, é fantástico. É foda pra caralho, cara. Você vê em câmera lenta, assim, você vê ele amassando aos pouquinhos, assim, então é muito foda. E tipo, o jogo já tem um ano, cara, o Forza saiu esse ano e fizeram essa cagada. Eu joguei esse Need for Speed Shift aí, velho, e achei... Nossa. Bonitinho, mas, tá ligado? Eu fui fazer a primeira curva, bati com tudo, desliguei e desliguei. Ordinária. Isso que é hardcore. Não dá, cara. Cara, sinceridade, eu não vejo mais graça em Need for Speed, cara. Need for Speed pra mim acabou no Most Wanted e olha cara, lá. Cara, ainda que você tá sendo muito piedoso, velho. Podem falar o que eu quiser, mas eu não falo mais nada, não. Ele nem tá aqui nessa lista, né? Não. Então. Cara, eu gostei bastante do Shift. Eu não sou fã de simuladores, assim, mas eu acho que dentro do gênero o Shift foi bem competente, assim, cara. Eu acho que tá muito bom o jogo. Acho que em termos de beleza, de apresentação, assim, ele é o melhor entre Forza, entre o... Cara, eu também acho que vai dar Halo, cara. O Halo tem um poder, assim, mágico. Acho que o poder mágico do fanboy. É, então, o poder mágico do fanboy, isso aí. Não só do fanboy, é um poder comercial que ele tem, questão de marketing, questões... É o mesmo poder comercial que o Uncharted tem pra É tipo o jogo da plataforma, né? É. Se você tem um Play 3, você tem que ter Uncharted. Se você tem um Xbox, você tem que ter um Halo. E é o jogo padrão pra brigas de fanboy também, né? Tipo, qualquer coisa compara a ser. Eu acharia... Ah, eu tenho Halo. Do 360, eu acharia que hoje em dia o Gears of War teria mais fanboys, viu, cara? Cara, tem, mas é um pouco mais enrustido os fanboys dele. Eles vão voltar quando sair o 3. Quando aparecer que vai ter o 3. Aí fodeu. Vitor Law está aí pra provar isso, né? Não, mas ele é de Halo. Ele é de Gears também. Quando a gente começa a falar de Gears. Ah, né? É verdade, a gente comentou isso outra vez, ele tá falando de Gears, bem lembrado. Melhor jogo para PS3. Melhor jogo para PS3. Infamous, Killzone 2, Ratchet & Clank Future, A Cracking Time, Uncharted 2, Among Thieves. Uncharted 2, com certeza, né, cara? Cara, eu ainda acho injusto que não tem Demon's Souls, mas desses aí eu joguei todos. E, tipo, Infamous eu platinei, eu pirei quando saiu. É um jogo divertido, mas não é um bom jogo foda pra ser um GOT. Ratchet & Clank também não. Killzone eu achei uma bosta. E Uncharted 2 é, com certeza, o jogo do ano. Infamous eu não joguei, mas pelo pouco que eu vi, eu achei bom. Eu tô jogando Killzone, eu não terminei até agora, mas eu tô achando um shooter bom também. A inteligência artificial deixa a desejar várias vezes, mas... Sim. Fazer o quê, né? Ratchet & Clank... Cara, jogar no nível mais básico de Killzone dá raiva, velho. Sério, assim, sabe? Tipo, na moral, você abaixa assim, se levanta, você pode igual o Rambo que ninguém... O problema do Killzone é que ele não traz... Não tem nada, assim, de diferente, eu achei. Ele só é bonito pra caralho, assim. Mas, assim, story-wise ou jogabilidade, assim, eu não vi nada de legal, assim, nele. Não me atraiu. Ó, eu acho que os controles dele são bons pra caramba, o Killzone 2, A história, ela não te prende muito, cara. Apesar dos caras tentar fazer os personagens carismáticos, não chega a esse ponto. Mas é um shooter bom pra caramba, cara. Só que eu também não... Shooter por shooter, se for comparar só, shooter sim. Pra mim, shooter do Play 3 é o dois, cara. Eu achei Infamous bom pra caralho também. Ratchet & Clank, eu não joguei, mas... Um jogo bom também, né, cara? Cara, não é ruim, eu achei bom, pô. Não é foda, mas é um jogo bom. Ele é mais ele é divertido, sim. Mas sem dúvida. Ah, cara. O lançamento é um Uncharted, né, cara? A Uncharted 2 é fantástico, né? Eu peguei na quinta, terminei ontem. Vocês querem a minha opinião? Fala aí, cara. O que você acha aí dessa lista aí? Eu acho que alguém aí podia me emprestar um PS3 pra mim dar a minha opinião, né? Porque... Cara, eu jogo novo de vontade de jogar Uncharted. Eu morro de vontade de jogar Uncharted, cara. Tô vendo vídeos aqui que nem um louco, cara. Eu só sei que o Maurício joga num deathmatch com a porra de um RPG. Ah, cara. Isso é injusto. A vida é injusta. Ah, cara, você vê nego de AK-47, um maluco, cara, de uma bazuca. Cara, você precisa de ver os vídeos que tem no YouTube. É The Best Kill of Uncharted 2 Multiplayer, cara. É tipo, é a cagada do ano, sabe, cara? O cara tá correndo, ele mata todos, ele vira na direção dele, ele tem uma bala só. Ele vira, tem um cara na frente dele, ele pega e mata o cara, velho. É, tipo, é cagada, cara. Cara, cagada é um vídeo do Halo que eu vi uma vez que o cara morre por causa de um cone, velho. Não, mas vocês chegaram a ver o. Vocês chegaram a ver o Knife Troll cagado de Modern Warfare 2, cara, isso. Vocês vão ver o que é cagada mesmo. É legal que no post que eu vi, eles linkaram um do Halo também, que o cara joga uma granada que passa por cima do cara, pega tipo num vento assim, ela volta e gruda no cara, nas costas dele. É, eu já vi essa daí, velho. Tipo, mano, chance... Quais são as chances disso acontecer, né, velho? Bom... É tenso. É a mesma chance que o Daigo tinha de vencer o Justin, né, cara? Naquele vídeo do Street Fighter. São chances equiparadas. Mas é isso aí. É. Melhor para o Nintendo Wii. A lista. Melhor indicado. Vocês querem pular agora? Agora é o melhor console, né? Então. Ah, tá ligado? Horses, cats, hamsters. Vamos lá. Patches, Imagine Babies. Imagine Beaches, Imagine. Pokémon. Essa série então, Imagine, ó, é indicada. Imagine na Montana. Agora sério. Indicado. Melhor para Nintendo Wii: Mad World, New Super Mario Bros. Wii, Punch Out, Wii Sports Resort. Não tem discussão aí, né, cara? Cara. Ah, eu compraria New Super Mario Bros. Cara, eu tenho vontade de jogar Mad World. O Mad World dessa é o lista mais só. Corajoso. Pessoalmente falando, particularmente, eu votaria Mad World. A SEGA merece um pouco de atenção. Só de Deus, eu acho que deve ter vendido mal pra caralho. Mad World tem uma boa premissa, sabe? Só foi só nascendo então, console. Exatamente. É que nem o No More Heroes lá que tá saindo. É que nem o No More Heroes que agora tá saindo pras plataformas HD porque vendeu pouco no Wii. Cara, o que eu achei escroto desse No More Heroes, a primeira vez que eu joguei, é você, tipo, ter todo violento, assim, você cortar o cara no meio e cair moeda dele, velho. Tipo, você mata o cara com uma puta violência, tá ligado? Você racha ele no meio, aí do nada o cara pega e racha, velho. Assim, começa a cair moeda dele, você pega as moedinhas. E, puta, eu achei o cenário menor que GTA Vice City, cara. Sério. Cara, eu joguei um minigame de quebrar coco lá, velho, que puta que pariu, velho. Parece um jogo bom, eu acho que eu só joguei as partes ruins, sabe? Porque tipo, é muito escroto, sabe? Você tá na praia assim, aí tem uma tiazinha com um negócio de coco, ela fala sobre te ajudar, não sei o que, aí você começa a tirar coco de árvore, aí você fica carregando e levando pra ela, velho. Tipo, pô, é isso No More Heroes, velho? É isso, pô? Além daquele maneira de carregar o sabre. O Wii tá muito bom, cara. É, exatamente. Esse cara, se The Conduit pro Wii, o pessoal achou foda pra caralho, imagina isso. Cara... Eu nem vou comentar sobre o The Conduit. Quem vocês acham que leva? E quem vocês querem que ele pegue? Eu tenho certeza que leva o Super Mario Bros. Wii e eu queria que fosse Mad World. Ah, cara, eu tenho certeza também, cara, que leva o Super Mario Bros. Wii e eu quero que ele leve mesmo, cara. Vai vender pra caramba se fosse multiplataforma, acho que ia ser maior que o Modern Warfare 2, cara. Será? Caralho, ah, eu pensei nisso esses dias atrás e eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu acho que ele venderia sim, cara. Cara, quem não gosta de Mario, cara? Quem não gosta de Mario? Eu. Então, esse que eu... Porra, velho. Eu não comprei. Eu ganharia de presente, mas não compraria, não. Eu não gasto meu dinheiro com Mario, não. Eu jogo se tiver de graça, beleza, mas não gasto, não. Obrigado. Comida de graça, videogame, a gente até brinca, né, velho? Pagar não rola. Mas, velho... Eu joguei esses dias, cara, esse novo New Super Mario Bros., assim, sabe? Tá ligado? É interessante, mas, mano... Eu joguei, sabe, da fase 1-1 até a 1-5. E, mano, eu já tava cansado, já tava achando repetitivo ter que ficar, por exemplo... A primeira fase você já pega aquele chapéuzinho que você balança o remote e o carinha, tipo, quando você pula, ele dá uma meio que uma planada, uma voadinha assim, sabe? Tem a florzinha de gelo, mas, mano, puta, até aí foda-se, né, velho? Florzinha de gelo é meio... É aquela coisa, se você gostou do New Super Mario Bros. De DS, velho, você vai amar o de Wii. Se você não tá nem aí pra nenhum dos dois, não vai fazer... Não, o DS é um dos melhores jogos do DS, cara. É muito bom, cara. É um jogo que eu demorei pra entrar. Cara, eu não gostei não, velho. Sinceramente. Eu curti pra caramba. Eu não gosto do pulo dele. É o que o jogo do Mario precisava. É manter a jogabilidade clássica e dar uma renovada na parte do carro. Eu acho que, tipo... Até hoje eu acho o melhor Mario, assim, de longe, eu acho Super Mario Bros. 3, cara. Tipo, mano, até hoje eu acho o jogo foda pra caralho. O melhor Mario que tem é o Super Mario World 2 e Yoshi Island. Cara, eu não vejo graça. Esse é muito bom, cara, esse é muito bom. É o que eu mais gosto. Aliás, só explicando por que eu não gosto de Mario, é porque eu era o garoto estranho na rua que tinha a Mega. What Sega does, Nintendo doesn't, né, cara? Aquelas propagandas. Eu era fanboy de Mega Drive, pô. Cara, enquanto o pessoal jogava Final Fight, você ficava no Streets of Rage. Exatamente. Né, era bem mais estiloso. Muito mais foda o jogo. É, aqui. Cara, Streets of Rage é muito melhor que Final Fight. Mano, você chama um cara, você aperta o A, aí vem uma porra de um carro da polícia que solta um tiro que quer, tipo, meteoros na Terra, mano. É, tá ligado? Tipo, você tá no elevador, aí, tipo, do nada aparece... Aí o carro da polícia para, sai os policiais com bazuca, tipo, começa a dar tiro. É, mano, vê se tem isso no Final Fight. Não tem. Não tem. É, cara, realmente... Ainda bem que ficou enterrado pra sempre essa porra desse jogo. Bom... Ah, não sei, cara. Há controvérsias, cara. Cara, eu acho que se forem fazer a mesma bosta que fizeram o Golden Axe, esse Beast Rider aí, velho, continua morto lá, meu filho. Porque não dá, cara. É muito podre. Eu acho que não vão, não. Fica tranquilo. Então, quem leva o Dewey? Ué. Bom, quem vai levar é o Mario. Quem eu quero que leve é o Mad World. Eu acho que o jogo merece pela coragem. Foi um tiro no pé. Que meio que invicto, né? Pra gente, News from Our Bros. Posso falar a próxima categoria? Pode, deve. Melhor jogo de Zeebo, Crash 3, Tag. Não, 3. Mas não tem melhor jogo de celular. Peraí, cara, vou dar uma testada. Vou pegar meu celular aqui, minha calculadora, vou dar uma testada nos jogos e já volto. Beleza, Snake beleza, 3, pô. Né, cara? Talvez possa ser um grande vencedor aí, né, cara? Agora, Snake, aquela mudança, né, velho? A cobrinha agora é verde, né? Pra dar mais um toque de realismo ao jogo, né? Antigamente era preto e tal. É. É, tá prometendo, esse jogo tá prometendo. É uma mudança de personagem. Você jogava com a Mamba Negra, agora você vai jogar com a Naja Verde. É. Isso, Snake aí. 3, Outer Heaven. Beleza, agora falando sério, melhor jogo pra PC. Melhor jogo para PC: Dragon Age Origins, Left 4 Dead 2, Plants vs Zombies, The Sims 3. Ah, Plants vs Zombies na cabeça, viu? Cara, eu também. Eu não consegui ver graça nesse jogo ainda, cara. Sei lá. Cara. Mas cara, tá meio na cara que o Left 4 Dead vai levar. Você não gosta de Killzone, velho. Porra, ah, sim. Como assim? Ah, será que eu não sou muito fã de Tower Defense. Mesmo que ele não seja um Tower Defense mais clássico, assim, eu joguei. Eu comprei e joguei e tal, mas 10 minutos e não joguei muito mais, né? Cara, eu não gosto de Tower Defense também, cara. Eu acho que um tipo de joguinho meio sem graça, assim. Cara, vocês só curtem ação, tiros, ação, espadada. Ah, pô, eu gostei de Flower, mano, porra. Ah, você não falou que gostou de Flower, você falou que achou a premissa interessante. Não, eu falei que ele é divertido por algum motivo que eu não sei qual é ainda. Então, você não necessariamente gostou. De ação, mas tem as exceções. Cite duas exceções. Eu tô pensando nelas. Eu tô pensando em exceções aqui ainda. Uhum. Todos temos exceções. Bom, nessa categoria eu quero que The Sims 3 e Plant vs Zombies se queime no inferno. Left 4 Dead 2, cara. Eu queria torcer pra ele, só que eu ainda acho meio mancada da Valve ter lançado ainda esse ano. Então. Cara, mancada da nesse caso, o Dragon Age teria meu voto. Eu acho assim um jogo nota 8,5, o Dragon Age, mas ele é. Dizem que ele é muito melhor no PC, eu acho que ele deve levar essa. Pelo menos no PC. Foi esperado também. Eu votaria no Left 4 Dead 2, porque foi o jogo desses quatro que mais me divertiu. Ele me diverte. Diverte pra caramba, mas pela mancada da Valve, ela não teria meu voto. Mas eu acho que quem vai levar vai ser o Plants mesmo, cara. Cara, eu acho que The Sims leva. Depende do público que votar também, né, cara? Não, sinceramente, eu acho que The Sims leva. Pra votar no VGA, acho que o The Sims leva sim, cara. Se votar no público mais gamer mesmo, leva o Left 4 Dead. Se votar um público mais nerd, leva o Plants vs Zombies. Se votar um público mais casual, acho que leva The Sims. Cara, teve evento aí no Brasil, que eu não quero citar nomes, que tinha uma categoria aí que colocava Fallout 3 e, tipo, mano, colocava Little Big Planet e tal, e tinha The Sims 3 e The Sims 3 ganhou, né? Mas Brasil não conta, aí, mano. Aí, tipo, depois desse dia eu falei, nunca mais assisto isso aí, velho, sério. Cara, mas você não pode falar de evento Brasil aí. Sobre game. Ó, quem entendeu? Evento de games do Brasil se baseia em ficar misturadinho com evento de animes, ó. Cara, não é sobre games, né, velho? Cara, evento de games no Brasil se baseia em festas do fim da rua, pessoal, com um jogo com Pro Evolution. Aliás, tem sido isso nos últimos 10 anos, praticamente. Ultimamente tem sido bastante isso. Cara, e o pessoal mais gamer, assim, é com Rock Band, Guitar Hero. Eu vejo aí uma melhora pela frente, cara. Eu acho que tá começando a melhorar. Já teve aí a gameplay em São Paulo, a Video Games Live tá fazendo sucesso. Você sinceramente acha que o Zeebo melhora? Você tem o Zeebo mesmo? Você acha que, sinceramente, realmente o Zeebo é uma melhor? Mano, isso foi uma tentativa louca da Tectoy voltar pro mercado e eles só vão conseguir fazer isso quando eles relançarem o Dreamcast. Mano, eu acho que eles só vão refazer isso quando eles fizeram um pacto com o demônio, velho. Porque cara, de outro jeito vai depender não. Dos desenvolvedores, sério? Mas acho que o Zeebo é uma discussão à parte também, cara. Cara, o Zeebo daria um podcast. Tô querendo gravar isso com a gente, né? Bom, vamos para a próxima categoria, então. Melhor jogo para portáteis é... Só o DS foi indicado, praticamente, se for pensar bem, né? Porque o Chinatown Wars saiu pro PSP, mas saiu primeiro pro DS. Melhor jogo para portáteis. GTA, Chinatown Wars, Mario & Luigi Bowser Inside Story, Professor Layton and the Diabolical Box, Scribblenauts. Scribblenauts na cabeça, cara. Opa. O jogo, os Scribblenauts é foda demais, cara. Cara, eu só acho que Scribblenauts poderia ser melhor se tivesse uma classificação etária maior e se não existisse direitos autorais. Não, mas daí você estaria imaginando o jogo tipo, perfeito, você colocar cara. Um Tartarugas Ninja, tá ligado? Aparece as porras das Tartarugas Ninjas ali, tá ligado? Mano, deve... O jogo é muito bom, velho. Muito bom, mas eu acho não, que... Ele só é ruim o problema dos controles dele, cara. Só isso. Realmente, nossa, cara. Cara, mexeu o boneco... Cara, eu tô torcendo por ele. Pela inovação, cara. Eu acho que é uma ideia, tipo... Como não tinha pensado nisso antes, né? É uma ideia boa, foi bem executada, apesar dos probleminhas do controle. Eu acho que é um concurso dessa categoria. Eu acho que ele leva e eu torço pra ele levar também. É, eu também acho. Professor Layton, eu não cheguei a jogar. Alguém jogou? Esse segundo... Diz que é muito bom, que é um adventure. É um adventure, que você tem que resolver a prova de matemática das pessoas da cidade, né? E o Mario e Luigi, cara? O primeiro o pessoal falou bastante, esse daí ficou meio... É que né, saiu aí, no mesmo cara. Dia do Scribblenauts, então deu todo o hype. Então foda-se, né, cara? Sinceramente, vocês acharam o Chinatown Wars um jogo bom? Cara, play um feeling, sabe, cara? Mas uhum. Não vai muito além disso, não, cara. Ah, cara, eu tô gostando pra caramba. Cara, e eu senti que foi, tipo, desculpa de nintendista pra ter jogo violento no DS, sabe? Que, mano, o jogo não é tão bom assim como o pessoal fala. O pessoal eleva o jogo demais, cara. Eu acho que ele é um bom jogo, é... Assim, não tiro mérito nenhum do jogo. Mas do jeito que o pessoal fala, do jeito que o pessoal do DS tá... Elevou ele, assim, falou... Ai, meu Deus! Não sei o que, eu acho que ele não é tudo isso também. O legal é que ele trouxe bastante interatividade com a tela sensível, cara. Isso eu acho que foi uma grande coisa, né? Uma das melhores coisas dele, cara. Porque você vai assaltar o carro e o carro tá trancado, você tem que parafusar a maçaneta, isso daí é legal e tal. Mas eu também acho... não chega a ser além nada mais disso também, né, cara? É, eu acho isso legal, mas eu acho meio incômodo de... Tem que ficar, tipo, alternando entre o controle e depois pegar a caneta, né? Controle e caneta. É, realmente. Tem a raspadinha também, né? É, tem a raspadinha, tem as latas de lixo lá pra você pegar a arma. Tem. Meio sem noção. Meu irmão já ganhou 3 casos nessa raspadinha aí, cara. Ó! Oh, é, cara. Na vida real, se fosse na vida real, ele tava feito, velho. Ah, se fosse na vida real, cara, eu comprava lotérica de raspadinha pra ele, velho. Deixava ele raspando raspadinha. Tô jogando esse GTA no PS. O Chinatown Wars, ele tem o mesmo... O problema desse Chinatown Wars aí também é que é a mesma coisa do Mad World. Ele não vendeu porra nenhuma no DS, é por isso que saiu pro PSP também. É, todo mundo que gostou dele baixou. Também. É. Essa é a questão, né? Igual o Conduit, igual o Mad World e tal, quem gostou dele baixou. Bom, é... Uma grande sacanagem não foi ter incluído o PSP aí nessa lista, né, cara? Pô, cara, é, Soul Calibur, Broken Destiny, eu acho e que merecia. E Motor Storm também foi um título foda, cara. É. Teve o Patapon 2, cara, que mesmo não sendo tão bom como um, cara, eu acho que vai colocar um na lista. É, na verdade, esse Chinatown Wars é o do PSP, né, porque o do DS saiu no passado, né? Foi do ano passado. Começou, né? Nossa, acho que foi esse ano. Foi começando, né? Cara, o que eu mais impressionei... É, não. Eu acho que, com certeza, se o Heart Gold e o Soul Silver aí tivessem saído versões americanas, com certeza não tava na lista. E com certeza ia ganhar. Aham. Uhum. Cara, eu pensei... Eu tava com maior nostalgia, feelings total, sabe? Aí depois que eu joguei a versão japonesa, eu falei, mano, não tenho mais saco pra jogar Pokémon, velho. Sério. Mesma coisa aqui. Ah, cara, eu só não mando meu DS pra frente que eu tô esperando a versão americana, velho. Cara, você lê texto de Pokémon? Cara, eu acho que pior que Pokémon é só o card game do Pokémon. Só. Cara, Pokémon é uma desgraça. É uma droga que vicia você, cara. Aquilo tem um pacto com capeta, cara. Eu te juro, cara. Você pega aquela desgraça na mão, começa a jogar, você não consegue mais parar. Ai, caralho. Foi foda. Você foi menos de um mês viciado, né, velho? É, então. Caramba, cara, meu DS só rodava Pokémon, cara. Eu pegava, não, eu tenho que botar esse macaco de fogo maldito hoje pra evoluir, cara. Senão eu não vou ficar satisfeito. E vai ter que chegar no level 37 hoje. Cara, você pegava um espírito coreano. Ah, cara, o pessoal gosta de falar mal de Pokémon, né? Principalmente não gosta de desvalorizar a parada, gosto, né? De Pokémon. Desvalorizar o quê, mano? Melhor. Olha, eu vou poupar meus comentários que eu tô em menor número aqui. Oi? Próxima rodada. É, então, pessoal. Vamos pra a lista dos indicados a melhor shooter do ano é... Melhor shooter. Call of Duty, Modern Warfare 2, Halo 3 ou DST, Killzone 2, Left 4 Dead 2. Ah, sem dúvida o Modern Warfare vai levar pro 3, pra casa, né, cara? Fácil. E é meu voto também. Killzone, ele se destaca aí nos gráficos, né, cara? Uhum. Apesar do mundo ser bastante cinza, né? É, mas é aquele tal negócio, né, cara? Ele não tem uma história contagiante, né? É, não tem uma história e não tem nada de especial no gameplay. Ele só é um shooter bom mesmo, assim. É. Cara, acho que o primeiro desses Call of Duty que teve realmente história, que eu acho que atraiu o pessoal mesmo, acho que pelo menos pra mim foi o 4, né, cara? 4, do 4, pelo menos do 4 pra frente. Eu gostei bastante do 2, cara. Eu gosto muito. O 2 é muito bom, cara. Eu gosto muito do 2 também. O 2 é a introdução do Capitão Pfeiffer. Não, mas tô falando de história. Vocês gostam da história do 2? Não, mas o 2 tinha uma história bacana também, cara. É. Tinha. Cara, aquele combate do 2, cara, você fica esperando na janelinha ali os alemães virem. Puta que pariu, aquilo me arrepiava todo, cara. É legal quando você tá passando na vala e passa o tanque por cima. E tem música de fundo, tudo, cara. Era uma ambientação, cara. Tem uma, quando você demole o prédio dos nazistas também, que o cara começa a gritar For Motherland, blá blá blá. Nossa, é muito foda. Eu acho que até agora eu não joguei o Modern Warfare. É. Depois do 3 eu não cheguei a jogar mais Call of Duty, nenhuma continuação. Mas eu considero o 2 o melhor que eu joguei até agora, em questão de shooter, cara. De shooter de Segunda Guerra é meu favorito. É, cara. Eu não cheguei a jogar o 5, mas... Cara, o World at War... Eu não gostei do 5. Ele foi o mais random dessa saga nova aí, cara, da nova geração. O pessoal, tipo, muito, sabe, não fede nem cheira pra ele. Quando o pessoal joga, eles geralmente jogam o 4... E agora que o pessoal tava virado no hype do Modern Warfare 2, é, né? É porque o 4 também foi fantástico, né, cara? Aham. Uhum. Putz, tem fases memoráveis ali e tal, cara. Tirando zumbis nazistas assim, cara, eu não lembro mais nada de Call of Duty World War. É porque no o World at War não tem o que você criar em cima. Porque é fato histórico. É, exatamente, já aconteceu. Não tem o que se inventar. O outro você tá inventando, mas você tá criando uma coisa nova. Então eu acho que é muito mais fácil você criar momentos épicos que não aconteceram ou que não vão acontecer. Isso aí. Bom, Modern Warfare 2 vai levar sem dúvida. Representa, né? Representa. Ele tá representando. É o que deu assim na indústria. Se não levar, eu termino todos os Pokémon de DS. E começa a jogar o card game, né, cara? E joga o card game. Eu vendo meu Play 3 pra comprar carta de Pokémon. Cara, você comprou o PSA, não fala disso não, hein, cara? Pô, se cartinha do Pokémon aparecesse na minha TV, eu comprava a carta do Pokémon. Então, próximo colocado ali, por favor. Então, próximo melhor jogo de luta. Esse aí tem só um indicado essa categoria, né? Tem só um indicado. Assim. não falem assim, todos são muito bons. Ó, cara. Melhor jogo de luta: BlazBlue, Calamity Trigger, Soul Calibur, Broken Destiny, Street Fighter 4, Tekken 6. Ah, cara. Não tem discussão aí também, né, velho? Tem nem o que falar, né? Não tem o que falar. Fighter, não, a gente não precisa nem falar qual que é o voto. Street Fighter leva fácil, olha, né, Soul cara? Soul Calibur é bom pra caramba do também, PSP, mas... cara. Eu não gosto muito do 4 de console, cara, não. Eu tô puto com essa porra de tutorial obrigatório, cara. Quer destruir um jogo é botar tutorial obrigatório. Em jogo de luta ainda, cara. Tipo, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido pra mim. Por isso que eu prefiro ficar no Street Fighter mesmo. Mesmo que eu goste bastante do BlazBlue, cara. Acho o título foda pra caralho. Tekken 6 também saiu, mas... Tá bom também, mas não chega a ser tanto, né, cara? Análise no site, por favor. É, tem análise lá. Cara, vou te falar que é bom, mas, assim, se você gosta de Tekken, você vai gostar com certeza do 6. Se você não gostava de Tekken, não é agora que você vai gostar. Porque, velho, a mecânica é quase a mesma. Não tem muito nada diferente, sabe? Você aprendeu a jogar com, sei lá, com que personagem, e se tiver nessa versão, você vai saber jogar com ele, sabe? Tipo, existe mecânicas diferentes, mas não é nada muito, sabe, igual fazer grande diferença no gameplay. Então, se você gostou de Tekken, jogou os outros Tekken e tal, jogue esse, porque você não vai se arrepender. Mas... Não, mas você... não sei também, porque eu gostei muito, eu gostava muito, ainda gosto de jogar, me divirto, do 3. O 5 eu não gostei, eu odiei. E o 6 parece que pegou bastante do 5. O problema do 6, pra petecar o carinha, assim, sabe? Pra deixar ele igual uma peteca, é muito fácil. E personagem de chute, em combo aéreo, velho, você chega a irritar. Sabe? Dependendo se o cara sabe jogar bem, velho. Tipo, ele não deixa você... Exatamente, isso que eu odeio. Tipo, você, ele nem te dá chance. É isso que eu ia falar. Se você subiu, você não tem o que você fazer. Não tem jeito, cara. É muito errado isso. Eles adicionaram o modo rage lá, assim, mas, tipo, o modo rage é quando você tá com, vai, 10% da vida, sabe? A não ser que você dê uma virada histórica, velho. Se você está tomando um cacete ali, você não vai ganhar agora, velho. Sabe? Não é agora que você ficou um pouco mais forte com o modo Rage que você vai ganhar o jogo, velho. É meio relativo, assim, velho. Mas, se você gostou de Tekken, tente ao menos alugar, assim, sei lá. Dá um jeito de conhecer. Ou desista um pouco. E vai jogar Street Fighter 4. É, se você joga Street Fighter 4, você não precisa de mais nada. Exatamente. Cara, Street Fighter... Ou você espera sair o Super também. É isso que eu ia falar. Se você gosta de Street Fighter 4, você vai... Só... A única coisa que você precisa jogar é o Super. Street Fighter 4 Forever. É, nessa categoria, então, não tem discussão. Então. Street Fighter. Ponto pacífico. Bom, próxima categoria, então, né? E aventura: Assassin's Creed 2, Batman Arkham Asylum, Brutal Legend, Uncharted 2 Among Thieves. Eu acho que o Brutal Legend não devia estar aqui, cara. Eu também concordo com você, cara. Pra mim não tava aí, não. É, devia estar na categoria de estratégia. Mas acho que não tem categoria de estratégia, por isso que eles colocaram aqui. Não, mas... É, cara, vai saber, né, cara? É, eu acho que Arkham Asylum e o Uncharted 2 brigam feio aí, viu, cara? É, pra mim, até quinta-feira era o Arkham Asylum. Agora é o Uncharted 2, com toda a força. Eu não joguei o Uncharted 2 ainda, mas tá meio que na cara que eu acho que ele vai ganhar aí. Eu gostaria que o Batman ganhasse. Não sei não, cara. Eu acho que o Batman, ele pode pegar uma base aí dos fãs do PS3 e pode levar isso daí também, cara. Cara, eu acho assim... Vai dar uma briga boa. Eu acho mais fácil o Assassin's Creed ganhar. Cara, Assassin's Creed, ele foi infeliz com a data de lançamento, cara. É. Eu tô jogando ele, tô começando a jogar ele e é um jogaço, cara. Admito, é um jogaço, mas ele foi infeliz pela época em que ele foi lançado. Ele podia esperar um pouco, lançar em janeiro, assim, pra entrar numa premiação do ano que vem. Eu acho que ele se daria melhor, cara. Porque pra competir com o Batman, com o Uncharted 2, eu acho que ele... É, verdade. Não? Cara, é que a Ubisoft precisava fechar o ano fiscal dela, porque ela já teve uma queda muito grande, velho. E se ela fechasse o ano fiscal sem o Assassin's Creed 2, cara, ia ser uma queda muito grande, cara. Porque não dava. Ou elas colocavam pra agora, ou elas tinham um lucro muito pequeno esse ano. O ano fiscal fecha em março, né? Então, tipo, ou eles ficaram com medo de não vender no ano que vem, ou eles, tipo, queriam um mês a mais de vendas, não sei. Porque, ó, ano que vem vai ser doideira. Vai, cara, ano que vem tem o God of War 3, sabe? Já espanta todo mundo, cara. Tem o Bioshock, tem o Super Street Fighter 4, tem o Heavy Rain. Tem também, mano. O próximo Call of Duty, né, cara? Você só bota título pra 2009, velho. Pelo menos no primeiro semestre de 2009, cara, seu título tem que ser muito grande. É, mas... Tem o Max Payne 3 também, cara. Ah, o Max Payne eu acho que é tiro no escuro. Jogando, tá? Mas então, o Uncharted 2 será que leva? Facilmente aí? Não sei. Facilmente não, cara. Eu acho que essa categoria é a mais difícil, assim, de prever. Vale lembrar o seguinte, o Batman que tá aí é é, multiplataforma, né? O Uncharted também. Como só com o Play 3. O Assassin's Creed não pode falar muita coisa dele, ninguém ainda. Claro, né? Ninguém deu uma nota muito ainda pra ele. Brutal Legend já fica fora dessa daí, sem dúvida. É, Brutal Legend eles colocaram até linguiça só, beleza. Cara, sinceramente, eu joguei Brutal Legend, assim. Sério, eu não achei nada demais, não, cara. Sério. Eu acho que é um jogo maneiro e tal, mas eu não compraria, assim, nem foda. Cara, o Maurício começou a jogar de manhã e fechou, era meio-dia, cara. Tipo. Mano, mas o problema é que o Maurício é mega fã de heavy metal. Então, sabe? Eu tenho vontade de jogar por causa disso. Mano, nem seja por isso, cara. Cara, eu acho que é assim, velho. Muita gente que gosta muito de heavy metal, assim, foi os que mais, assim, gostaram e tal. É, meu único motivo pra jogar ele é isso, cara. Mano, quem comprou DJ Hero provavelmente não vai comprar Brutal Legend, sabe? Pô, vai saber, né? É, cara, eu gostei das músicas de DJ Hero. Algumas. Quer passar pra próxima categoria? Porque essa tá muito difícil, cara. Tá explodindo minha cabeça. Melhor RPG, quem vai falar aí agora? Chrono Cross. Eu não gosto. Chrono Cross. Se tivesse aí, eu votaria nele. Se tivesse um Ever na frente, eu votaria. Fácil. Mas não, desse ano não tem jeito. É. Alguém já falou os indicados aí ou não? Então. Ele é a porta-voz dos indicados. Então, categoria. Melhor RPG: Borderlands, Demon's Souls, Dragon Age Origins, Mario and Luigi, Bowser Inside Story. Borderlands. Tá sendo bastante comentado aí, né, pessoal? É o que eu acho que vai levar. É, também concordo aí. Mas... Eu acho que o Dragon Age foi o mais esperado, mas o Borderlands foi a maior surpresa, vamos dizer. Foi. É uma surpresa nova. Eu tô na torcida pelo Borderlands. Mas eu acho que a briga vai ficar ele e o Dragon Age. Meu voto é incondicional pro Demon's Souls. É meu jogo favorito do ano, de longe, assim. Por mais que o Uncharted seja meu melhor jogo mais completo do ano, mas o Demon's Souls é fantástico. Mas eu acho que vai estar também numa briga entre Borderlands e... Você e o povão da Coreia, né? Nada! Esse jogo serve pra Sony vender mais controles, cara. Porque o pessoal já tá jogando controle na parede adoidado. Nada, nem é tão difícil, mano. O pessoal que ou é muito frouxo, ou... Você é muito coreano, né? Não sei. Cara, eu vou mandar uma imagem aqui. Vocês avaliam o nível de coreano que eu quero. Ah, eu já sei que você vai mandar. Viado. Mas, eu vou mandar. Não, mas não é tão completo. Assim, você só tem que ser cuidadoso. Você não pode jogar ele que nem você joga um God of War, que nem você joga um Heavenly Sword. Qualquer outra coisa. Você tem que ser cuidadoso. Você tem que aprender o que cada inimigo. A fraqueza de cada inimigo e tal. Então, tipo, é por isso que o pessoal tá achando muito difícil. Eles não estão mais acostumados a jogar isso. Ou nunca jogaram nada disso. O pessoal mais novo, né? Mas, tipo, eu achei. Foda. Ah, pra gente não falou, então, Borderlands na cabeça? Então, beleza. Olha essa imagem antes de tudo, antes de começar a comentar. Peraí, eu pus um flicker, isso? Ah, não! Ah, é essa a imagem. Puta que pariu, cara. Cara, você já pensou em trabalhar no LHC, mano? Ah, cara, isso aí não é rocket science, não. É fácil, depois de um tempo. Eu pensei que o Ricardo fosse mandar a imagem do... Eu, quando eu consegui 1 milhão de souls no Demon Souls, pô. Puta que pariu, cara. Foi fácil. Foi mais fácil que esses cubos aí? Foi. Foi menos trabalhoso. Ah, mas é tranquilo, cara. Você olha aí, o maior é o mais fácil. Você não procurou nenhum tutorial na internet? Tá, claro. Maioria. Ah, pensei que tinha sido tudo narrado. Não, alguns sim, tipo, boa parte sim, mas a 3x3. Os primeiros eu peguei tutorial, daí depois você vai começando a ter umas ideias, já vai começando a sacar como é que é os puzzles, você consegue resolver sozinho. Então, beleza. Próxima categoria, melhor multiplayer. Melhor multiplayer. Borderlands, Call of Duty, Modern Warfare 2, Halo 3 ou DST. Left 4 Dead 2. Outra que o Modern Warfare 2, sem dúvida nenhuma, deve levar, né, cara? Vai onar com força. Cara, onde está Resident Evil? Ah! Cara, eu sabia que você ia falar isso, cara. Eu tava só esperando. Ah, tá na caixa, guardado. É, cara, Resident foi esquecido, porque ele foi lançado aí no início do ano e ninguém mais se fala nele, cara. Então, cara, isso que eu ia falar, eu ia esperar alguma outra categoria pra falar sobre isso. O hype dele, cara, foi tão grande quanto o Modern Warfare 2. no começo do ano, cara. E quando lançou, recebeu notas ótimas de crítica. Foi um jogo que vendeu pra caramba também. Porém, você olha hoje as indicações aí, o Halo 3 tomou o lugar dele. E olha que o Halo 3 não é tão sucesso de crítica, assim. É mais um sucesso comercial. É. O destino, cara. É a Microsoft. É o poder mágico do Halo. Então, mas o Resident Evil 5 é foda, cara. É de chorar sangue, não aparecer em nada aí, né, cara? É, e sem contar que foi um dos poucos multiplataformas, cara, que aproveitou o máximo. Não vou dizer o máximo, né? Eu não posso dizer se é o máximo ou não. Mas que é um multiplataforma que roda bem, que ficou igualzinho em ambos os consoles. É, teve um esmero na programação, tanto na programação quanto na composição da trilha sonora. Foi um trabalho foda de motion capture. É um dos poucos jogos assim, que tem motion capture que eu gosto, cara. Que eu achei muito legal a movimentação. É um jogo lindo pra caramba também. Aliás, falando em mocap, curiosidade, o áudio das conversas do Uncharted, eles gravam na captura de movimento. Os caras fazem como se fosse um filme, eles entram com aquelas roupas bizarras, então tipo, eles gravam tanto o áudio quanto a movimentação. Tipo, acho que é o único jogo que eu conheço que faz isso, aliás. E fica muito bem feito, tipo, eles falam que eles usam muito... Eles dão o roteiro pro cara, mas a maioria dos textos é tudo improvisado. E tipo, em jogo isso... Dá o clima, né? Então, dessa lista, eu acho que leva... Left 4 Dead, putz, esse aqui também tá foda, cara. Cara, o Modern Warfare. Left 4 Dead, pra mim, ele renovou, assim, uma coisa no multiplayer que a gente não tinha desde a época dos beat'em ups. Você tá jogando em cooperativo com seu amigo, cara, e é aquela risada, cara, é muita zoeira. É uma coisa que você compartilha um pouco de medo, um pouco de humor, um pouco de tudo, assim, quando você tá jogando Left 4 Dead, cara. Isso é verdade. No co-op, eu acho que é um dos melhores co-ops que eu já joguei em muito tempo. É muito legal. Mesmo que você tá jogando um jogo repetido ali, cara, é uma experiência diferente cada vez, dependendo com quem você joga. Verdade. Eu não sou muito fã do multiplayer de Call of Duty, cara. Eu acho que multiplayer, um jogo de guerra muito realista, assim, eu acho meio sem graça, cara. É um tipo de multiplayer que sempre o viciado vai se prevalecer, cara. Ele não te dá uma possibilidade de uma sobrevivência no jogo, vamos dizer, né? Assim, entre aspas, se você tá começando, né? E sem contar que quem joga essa porra desse multiplayer é só gente chata pra cacete, cara. Vou te falar, no Call of Duty 4, só nego chato pra caramba, cara. Aqueles malucos com o mouse da Razor, com placa da Fatality, não sei o quê. Total, você virou a esquina, tomou um tiro na cabeça, você toma xingo. Cara, gente chata em multiplayer, gente que joga Dota. Também, né, pô? Heroes of the World. Eu nunca joguei Dota, mas eu sei como os caras são chatos, porque... Não, tipo, velho, uma vez eu fui na casa do meu primo e ele gostava dessas porra, eu tinha ganhado uma do Heroes of New World pra testar lá, uma aqui e tal. Aí a gente colocou lá, velho, tipo, entrou numa sala noob only, velho. Só tinha brasileiro. Primeiro que, mano, brasileiro é praga naquela porra, velho. Tipo, mano, só tinha brasileiro. E eram uns cariocas escrotos, velho. Aí começou... Que porra de herói esse filho da puta escolheu? Ele pegou um herói muito random, tá ligado? Ele pegou um gafanhoto escroto lá. Mas, mano, ele tá muito louco. Véi, se você não sabe jogar... Então, Close de Beta, né? Um jogo recém-lançado que ninguém ali podia dizer que... Tava tô jogando esse jogo há 3 anos. O que, que você vai fazer no meu jogo? Eu jogo essa porra faz 3 anos, nunca vi nenhum noob. O que eu escutei de noob aquela noite, mano. E o mais engraçado é que, tipo, a gente... a gente é noob, sabe? A gente ia toda hora na área do inimigo, assim. Aí começava a matar, ele morria, o time começava a perder frag, sabe? Aí, nossa, os caras ficavam fodidos, velho. Ainda mais quando você começa a comprar os equipamentos errados. Mas, cara, na boa, se tivesse um no mesmo caso, um melhor multiplayer ever, era TF2, sem dúvida. TF2, for the win. É. Eu tô chorando aqui porque minha placa de vídeo queimou e eu tô sem jogar TF2, cara. Então, pessoal, vamos pra próxima, então? É, cara. Tenho dó de vocês que vão editar, cara. Próxima categoria, melhor jogo de esportes individuais. Melhor jogo de esportes individuais. EA Sports Fight Night Round 4, Tiger Woods PGA Tour 10, UFC 2009 Undisputed, Wii Sports Resort. Ah, com certeza o Wii vai ganhar, né, cara? Não. Peraí. Já que nós somos todos brasileiros, estamos um pouco cagando para a maioria dos esportes dessa categoria, vamos combinar, todo mundo votando no Wii Sports agora, porque é caridade, cara. eSports for the lose, né, cara? Fight Night, cara, eu acho que vai ganhar, cara. Sinceramente, Fight Night tá foda. É Fight Night ou UFC, cara. Eu só joguei os dois. E daí? E daí? Não tem uma guila, cara. Não tem uma guila, não tem graça, cara. Vou votar no eSports. Cara, eu voto nulo. O UFC também é muito bom, cara. Foda pra caralho. Cara, mas eu dou mais respeito ao Fight Night, porque você pode criar o Rock e o Ivan Drago, velho. Fazer uma luta épica. Cara, Rock Balboa. Mas dessa categoria aí não tem muito o que falar, né, cara? Não, eu voto nulo. Sua tática será lembrada para sempre. Então vamos pra próxima, então, né? O quê? Pra mim, Fight Night Round 4 vai ganhar, cara. Eu acho que o Fight Night leva, mas eu queria que o esporte levasse só por esporte. Ah, o Fight Night eu cheguei a jogar, cara. Achei. Porra, que foda pra caramba, cara. Cara, mas não sei se vocês já chegaram a jogar o Fight Night. Cara, não é chega a ser assustador quando você dá um soco na cara e começa a voar, tipo, suor e baba, assim, sabe? Porra, velho. É muito bem feito, cara. É, em termos técnicos, eu acho que o Fight Night deveria levar, mas... É um jogo bom pra cacete. É, eu parei no 3 e joguei por 10 minutos só. É, ele voltou com seu vice coreano. Jogou um... Então, próxima categoria, melhor jogo de esportes em equipe. Melhor jogo de esportes em equipe. FIFA Soccer 10, Madden NFL 10, NBA 2K10, NHL 10. Tem uma terra inteira voltando no FIFA. Cara, FIFA tá no 20 toda semana. Se ele não tá em primeiro, ele tá no mínimo no pódio ali, cara. Toda semana. Aquilo lá vende mais que DS no Japão. É, foi muito... foi melhorado pra caramba o jogo, né, cara? Foi. Cara, a movimentação dele tá bem diferente. Em termos técnicos, assim, vamos dizer, de gráfico, de modo de jogo, assim, não tem muita coisa diferente, não. Mas, na parte de jogabilidade, ele tá bem diferente de 2009, cara. Assim, tá muito mais realista, né? Apesar de ele irritar um pouquinho, cara, que de vez em quando você encosta, você fala um palavrão, já é falta, cara. Mas não é assim que é futebol mesmo? Você, tipo, dá um tapinha nas costas, o cara cai e fica falta? É, tá um simulador de futebol argentino, cara. Cara, eu lembro de uma falta, acho que é do Rivaldo, algo do tipo, cara, que tipo, o cara passa 2 metros nele, ele se joga assim do chão, velho. Parece que ele tá tendo uma convulsão. Tem um cara que chuta chão, uma bola na perna dele, ele cai com a mão na cara. É, ideia boa, cara. Não, é foda. Mas eu lembro que uma vez o pessoal tava jogando esse pessoal de loja, tava jogando Pro Evolution Soccer dentro de uma loja assim, velho. E um amigo meu tinha aquela parada de desligar a TV pro celular, tá ligado? Aí ele pegou e desligou, cara. Tipo, acho que os caras só faltaram ter uma coisa. Cara, assim, eu, nessa categoria, eu acho que, como o público maior, eu acho que é americano que vai votar nessa porra aqui, eu acho que vai dar Maiden. É, porque essa porra, quando sai, de muito. Mas eu... Se você se mobilizar, cara, o FIFA leva... Fácil. Mas eu acho que quem vai levar é o NFL mesmo. Eu também queria que o FIFA levasse, cara. É muito bom. Eu mesmo, se fosse pra votar em algum, eu não votaria nenhum. Eu votaria no de beisebol, no MLB 10, o Ron CK deixou lá pro Play 3. Que eu, que eu sou putinha de beisebol, 2, porque esse jogo tá bom pra caralho mesmo. Cara, eu queria aprender a jogar beisebol. É legal. Na categoria melhor jogo de corrida. Melhor jogo de corrida: Dirt 2, Forza Motorsport 3, Gran Turismo, PSP, Need for Speed Heat. Dirt 2, sem dúvida alguma, né? Dirt 2. Forza eu já falei mal pra caramba do cenário, né, cara? Então não rola. O Gran Turismo PSP, eu achei uma cagação de pau que fizeram no PSP, cara. Quer dizer, tá bonito, tá jogável, mas não agradou, cara. Botasse o Gran Turismo 2 pra vender na PSN, que era melhor, né? É, o Need for Speed Shift não me agradou também, cara. Cara, eu gostei pra caramba do Shift. Cara, eu acho que fica entre Forza e Dirt, só que eu torço pelo Dirt, cara. Eu acho que a Codemasters merece, cara. Não tem ninguém que faz jogo de corrida como ela. Inclusive, eu acho que a Code Masters poderia, sim, ter um lugarzinho no estúdio do ano. Será? Só pelo Dirt? Ah, cara, eu acho que sim, cara. O problema da Code Masters é que ela só faz jogo de corrida bom. Tudo o resto que ela tenta fazer não sai legal. Não, tem o Operation Flashpoint, que é o jogo mais cult da... dos videogames, né? Tem um monte de fanboy, só que vende pouco, cara. Não é um jogo que fica assim, nos tabloides do mundo dos videogames. Como diria um amigo meu, é tão cult quanto a novela da Record, né, cara? É, então, é. Exatamente. Graças a Deus que temos mutantes, né? Cada país tem os mutantes que merecem. Né? Ah, Jesus, velho. Então o Brasil é um lugar muito fuleiro, velho. Sério. Que puta que pariu. Cara, alguém sabe por causa do... Porque em alguns lugares é Colin alguma coisa, Dirty, e em alguns lugares... Não, porque esse jogo é uma homenagem ao Colin McRae, né? Acho que é na Europa, é o título europeu. Ah, tá ligado. Nos Estados Unidos ele não precisa ser homenageado, tá ligado? É. O Valente faz mais sucesso falar, né? É uma homenagem a ele que ele morreu num acidente de helicóptero. É, tô ligado essa história, tá ligado? Tipo, o cara pilotava muito bem carro, foi pilotar pelo helicóptero e morreu, né, velho? Sempre assim. O cara participou das corridas mais perigosas do mundo e, tipo, não aconteceu nada, né? Foi dar um passeio. Cara, é a mesma coisa aquele cara dos animais, né? Então, morreu com uma raia, né, velho? O Colin McRae, ele provou que ele era um especialista em carros. É, só em carros, né, velho? Especialista. Sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Verdade. Próximo. Então, fecha a Dirge aqui? Acho que sim. Então beleza, próxima categoria. É, se o poder do fanboy do 360 for maior, vai dar Forza, mas eu não duvido. É, tem essa, né, cara? É. Eu acho que deveria entrar mais jogo arcade. O Pure, ele saiu esse ano? Foi no começo do ano, né? É, acho que foi. Acho que ele merecia estar aí, cara, porque é um jogaço da Disney, cara. Eu acho que tem espaço pros arcades numa categoria dessa. Só tem simulador aí, cara. Simulador, vou falar pra você, é uma coisa chata. Ah, mas o Dirt é mais ou menos simulador. Também. É, mais ou menos, cara, mas a jogabilidade é muito mais simulador do que arcade. É. A cara do jogo é arcade, mas a jogabilidade é simulador. É, isso é verdade. Então, próxima categoria. Melhor jogo musical. Próxima. É. Cara, sinceramente, a lista tem Brutal Legend e o resto é. Então, melhor jogo musical de J-Hero. Não. Melhor Brutal jogo Legend. Musical, cara. É, o Brutal Legend na próxima. Ah, tá, melhor trilha sonora aqui, eu tava lendo. Melhor jogo musical. Melhor jogo musical. DJ Hero, Guitar Hero 5, Lego Rock Band. The Beatles Rock Band. Vai dar The Beatles. Oh, cara. Ah, cara, que pena que vai dar The Beatles, cara. O jogo de uma banda só não merece, cara. Eu concordo, ainda mais dos Beatles. Cara, DDA é fã de Beatles. Ainda mais dos Beatles. All you need is love. Beatles, né? Sem dúvida, vai ganhar, né, cara? E esses dias eu peguei da distribuidora do DL aí, ó, as músicas do DJ Hero, né, cara? E, pô, velho, todo mundo xingou, velho, mas sabe, algumas músicas se salvam, sabe? As do Michael Jackson e tal, do Jackson 5, assim, ainda são, pô, aceitáveis. Não boas, lembrando que não boas, aceitáveis. Tirando, sei lá, Wizard e tal, algumas faixas. Daft Punk, vale uma trilha sonora inteira. É, eles têm bastante música no... Eu acho que eu escutei assim, tem uns mix lá e tal. Mas eu acho que não valeria, assim, sabe? Eu acho que vale uma participação no jogo, olha lá. Sabe, ele sendo bem ícones e tal, desse estilo de música, acho que. Alguém vale. Mais quer acrescentar alguma coisa? Pode passar pra outra categoria. Então, cara, eu acho que fica entre Beatles e DJ Hero, né? Porque. É, também acho. O Lego Rock Band é foda-se, né, cara? O Guitar Hero 5, ninguém falou muita coisa esse ano, né? Então tudo bem, tá tudo bem agora, né, cara? É. Concordo. Graças a Deus, não entrou Band Hero aí, né, cara? Nossa. Cara, tirando algumas pessoas que aqui no Brasil tem o bando completo pra jogar, né, cara? Tudo bem. Não, cara, mas você acha que merecia? Tipo, é co-op descarado do Rock Band, né, cara? Nenhum, eu acho que nem merecia essa categoria, velho. Eu acho que o único que podia entrar ali seria, sei lá, um DJ Hero que poderia entrar numa categoria melhor, sei lá, maior inovação do ano, alguma coisa do tipo, cara. Mano, eu, pelo menos eu, já tô meio saturado dessas indústrias. Eu acho que é divertida, mas chegou um ponto assim, sabe, que o pessoal tá exagerando um pouco. É, por mim, eles podiam, tipo, só continuar lançando DLC e pronto, tipo... Não tem muito mais o que melhorar no Rock Band 2, por exemplo. Jogo musical é o novo FPS, cara. É, daqui a pouco satura e vai começar a dar merda. E a gente vai ficar com um monte de coisa, um monte de instrumento de plástico em casa, sem fazer porra nenhuma. Imagine Rock Band. Nossa. Já, deve ter já, cara. Tem até Teacher Class Trip. Teacher Class Trip? Cara, uma vez eu vi uma imagem no 4chan lá, tipo... Guitar Hero Mac, tá ligado, cara? No Mac, só tem um botão na parada, tá ligado? É só uma guitarrinha com um botãozinho só, cara. Eu vou mostrar uma imagem pra vocês, foda. Todos vocês vão pirar. Não, mas esse com botão só não é o de Wii? Não, tipo, seria praticamente como se fosse o iPhone, entendeu, cara? E o do... Cliquem nesse link. E o do home screen. Puta que pariu, lá vem, cara. Ah, não, cara, eu tô lendo o título aqui, eu já tô. Ah, é que é legal, hein? Não, melhor a cara do molequinho ali no final. Ah, eu consegui, não sei o quê. Caraca. O controle é o melhor. Puta que pariu, mano. Que merda, né, cara? Por que esse jogo não está na premiação, né? Ok, depois a gente coloca o link no post pra vocês entenderem o motivo das risadas. Próxima categoria, melhor trilha sonora. É, melhor trilha sonora. Melhor trilha sonora. Brutal Legend, DJ Hero, Guitar Hero 5, The Beatles Rock Band. Ah, cara. Brutal Legend. Cara, por que tem essa categoria pra começar, né, cara? É. Seria melhor jogo musical 2? Quem é, também na outra ganha aqui, né? É, se fosse uma trilha sonora... Eu acho que não tem nada a ver, mas eu que eu discordo é Beatles aí, de novo, cara. Por que um jogo só focado em Beatles vai entrar numa categoria de trilha sonora? É um jogo que não tem dificuldade de você escolher as músicas pra entrar no jogo. Mas é que Beatles, cara. Beatles é tipo o Mac da música, tá ligado? Beatles é tipo o Mac da música. Todo mundo gosta e quem é moderno gosta, tá ligado? Pra mim é uma categoria nada a ver, velho. É. Essa categoria pode morrer. A única categoria que fazia sentido é a próxima. É. A próxima categoria é melhor trilha original. Melhor trilha original: Assassin's Creed 2, Call of Duty Modern Warfare 2, Halo 3 ou DST, Uncharted 2 Among Thieves. Uncharted, o 1 tem uma trilha sonora muito boa, cara. E eu acredito que no 2 deve ter também. O Modern Warfare 2 também deve ter uma trilha excelente, né? Tem, cara, tem. É bem envolvente, cara. É, o problema desses dois jogos é que as trilhas do 2 são exatamente iguais às do 1. São ou exatamente iguais ou muito parecidas, assim. No caso do Halo 3, pelo que eu sei, é praticamente a mesma. É, parece que a sequência continua a música também. Uhum. Se bem que se pegar God of War, God of War 2 também, igual. As músicas de Halo, cara, eu não acho muita graça, não. Eu não sou muito fã da trilha de Halo. Essa aqui é difícil de escolher aqui. Eu voltaria pra Uncharted. É, eu voto com certeza, Uncharted. Cara. Uncharted tem uma trilha bem orquestrada. Bom, das quatro é a que eu mais gosto. Eu ouvi a trilha de Uncharted quando eu não joguei Uncharted. Tipo, eu acho que ela se acopla bem junto do jogo. Eu acho que pra ouvir sozinha eu não gostei muito dela, não, cara. Pelo menos comigo foi acho assim. Acho que pra ouvir sozinha nenhuma dessas. próxima categoria, melhores gráficos. Melhores gráficos. Batman Arkham Asylum, Call of Duty Modern Warfare 2, Killzone 2, Uncharted 2, Among Thieves. Essa daí tá foda, hein? Tá. Essa é a que eu ia incluir o Resident Evil 5, cara. É, aí poderia você entrar. Você pega, o Batman tá lindo, cara. Tá lindo, tá foda, tudo mais. Tá. Unreal Engine 3 bem utilizado. Mas o Resident Evil 5, eu acho, em termos técnicos, em termos de gráficos, tá superior. E eu acho esquecido dessa lista. Então, nessa lista aí, eu acho que quem... Os quatro aí são fortes concorrentes, não dá pra falar quem que é favorito aí. É, mas eu acho que o Killzone tem bastante chance de ganhar, cara. Uhum. Killzone... Porque o Killzone tá foda, cara. Cara, os efeitos de Killzone, assim, são foda. A primeira cena da ponte, que você tem que destruir ela, velho, tipo, nossa, voa teca pra tudo que é lado, assim. Mas, cara, joguem Uncharted 2. Não é nem por pequenos detalhes, é mais pela grandeza dos gráficos, assim, tipo, dos cenários gigantescos e todo esse cenário enorme, ele também é interativo. Sempre acontece alguma coisa com ele também. Então, tipo, isso que eu achei mais fantástico no Uncharted. Eu acho que Batman também não fica atrás, não. Tipo, no começo do jogo, quando você tá no elevador com o Coringa, sabe? Você começa a dar zoom na cara dele, vai, tipo, nossa, é muito perfeito, sabe? A maquiagem, assim, ó, desbotando, sabe? O cabelo dele, cara. O legal do Batman é que parece que é um monte de bonequinho, de action figure, atuando, né, cara? Porque eles parecem que são plastificados, né? Cara, a cara do Batman é muito estranha, assim. Às vezes eu olho ele falando, sabe? Tipo, é meio estranho, assim. Tirando o Coringa, que eu acho, puta, eu acho o modelo, assim, muito perfeito, cara. Os outros também tem bastante seus erros, né, cara? O Batman, às vezes, fica meio estranho. É, o Batman tem uma camada de suor por cima da pele dele constante, né? É, cara. Camada Unreal Engine, cara. Né? Cara, parece que ele tomou um banho de óleo, sabe? Sei lá. Mas, cara, a Harley Quinn, só digo isso, Harley Quinn. Mas a Era Venenosa também, velho. É que a Era é mais ousada, né? Cara, eu acharia melhor se aparecesse o Asa Noturna. Pro Batman comer ele no meio? Não, não fala isso não, cara. O Asa Noturna é um personagem maneiro. Ou aparece o Robin, né? Então... ele ficou assim depois que... Deixa pra lá, vai. Cara, morram todos vocês que não gostam do Robin. É que assim, ele começou a jogar a card game do Pokémon com o Batman, e o Batman falou que era coisa de criança e vamos fazer uma coisa mais de adulto, daí fudeu. Cara, quem não gosta do Robin, escutem o Comic Pod 32, cara, só falo isso. Jabá, né? Bom, próxima categoria, né? Victor tá chorando. Então, a próxima categoria é melhor jogo baseado em filme e série. Melhor jogo baseado em filme e série de TV. Ghostbusters The Video Game, South Park, Let's Go Tower Defense Play, The Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena, X-Men Origin, Wolverine. Puta, como escolher merda no meio de merda, né, cara? Não. Ó, peraí, o jogo do Riddick, ele não é ruim, cara. Ele tá muito longe de ser ruim, cara. Ah, então. Mas também não é bom. Ah, cara, eu gosto, cara. Eu gostei. Ainda que eu não joguei o Assault on Dark Athena, eu joguei o Antigaço. O Antigaço, que é muito facinho de você fazer rodar no seu PC, cara. Você só tem que modificar o chip dele pra rodar com uma placa de vídeo antiga. Uhum. É por isso que eles refizeram agora. Eu acho que o Wolverine fizeram remake. Ele tá incluído no pacotão. Ah, apesar que o Wolverine, velho, ele lembra muito, muito Mortal Kombat Shaolin Monks com garras, velho. Sim, por isso que eu votei nele. Aliás, eu terminei. Dos quatro aí foi o único que eu terminei. Eu só acho. Joguei e terminei. Que a Raven exagerou um pouco, sabe? Ok, ninguém tem 50 litros de sangue, sabe? É meio exagerado, assim, você dá uma garra, sei lá, corta o cara, velho, voa um pouco. Eles extrapolaram um pouco nessa. Outra categoria, foda-se, né? Melhor performance de atriz humana. Melhor performance de atriz humana. Elisa Dushku como Ruby Malone em Wet. Kristen Bell como Lucy Steele em Assassin's Creed 2. Megan Fox como Michaela Bendis em Transformers. Tricia Helfer como Dare em Halo 3 no dia seguinte. Ah, cara, foda-se também. Eu votei na Kristen Bell. Eu, Megan Fox pelos peitinhos, cara. Kristen Bell aquela carinha de perdida dela. Kristen Bell é bonita, cara. O meu único motivo pra, às vezes, abrir o Assassin's Creed é só pra olhar pra cara dela e fechar ela de novo. É legal que ela é velhinha até no jogo. Eu fico com a Elisa pela performance pé na porta, tapa na cara. Ou katana no pescoço. Katana no pescoço e pulinhos acrobáticos. Próxima categoria, melhor performance de ator humano. Que humano? É... Foda-se, né, cara? Ator humano? Então. Melhor performance de ator humano. Bill Murray como Dr. Peter Venkman em Ghostbusters videogame. Hugh Jackman como Wolverine em X-Men Origins. Samuel L. Jackson como Afro Samurai. Sheila LaBeouf como Sam Witwicky em Transformers. Vin Diesel como Reed em The Chronicles of Reed. Eu voto no Jackman. Eu voto no Vin Diesel. Eu vou de Bill Murray, cara. Eu vou de Samuel Motherfucking L. Jackson. Tá muito engraçado, cara, ele naquele... O jogo é uma merda, cara, mas ele tá demais naquele jogo, cara. Tá muito engraçado. É. Aqui não tem muito o que falar, né, cara? É. Infelizmente, né? You're able to say no. Então, a próxima categoria, melhor elenco. Melhor elenco. Brutal Legend, Heat Ledger, The Return of Matt Hazard, Ghostbusters, The Videogame, South Park, Let's Go Tower Defense Play, X-Men Origins... Brutal Legend. Ah, Brutal Legend, né, cara? Brutal Legend, cara. Ozzy, Mel, Lemmy, Tim Curry, Bobby Halford. Fantástico. Só figuraça, cara. Só. Unânime. Fácil. Melhor dublagem. Aqui sim, eu já tenho meu favorito. Melhor dublagem. Arlen Sorkin como Harlequina. Claudia Black como Chloe Fraser em Uncharted 2. Jack Black como Ed Riggs em Brutal Legend. Mark Hamill como Coringa em Batman. Nolan North como Nathan Drake em Uncharted. Então, ele dublou o Coringa em Batman Arkham Asylum e o Nolan North como Nathan Drake em Uncharted 2. Faltou só o dublador, cara, né, cara? Faltou só o dublador português do Uncharted, né? É. Foda demais. Ah, não dá, cara, eu não consigo jogar em português, eu fico rindo. Eu também, cara. E miúda. Muito engraçado, cara. Mas que raio, quieto com essa câmera? É, no 2 não tem, é uma pena. Pode morar muito aí em cima. Bom, cara, tá muito difícil escolher entre o pessoal do Uncharted, que é todo mundo legal pra caramba ali, e o Luke, cara. Mas eu acho que eu ficaria com o Mark Hamill mesmo. Eu vou ter isso. Ele faz uma sequência de bons trabalhos com o dublador. Legal é que tem a Arlequina também, né, cara? Também ela tá muito legal também, mas... É. Não, mas perto do Coringa... Black, cara, se não tivesse o Mark Hamill aí como Coringa, eu ficaria com o Jack Black, cara. Verdade. Então, o Jack Black, foda pra caramba também. Porém, ele dubla o Jack Black. É. Ele não atua. Ele é que nem todos os papéis do filme que ele... Qualquer filme que ele faz ele também, né? Ele não, nunca faz personagem, né? É, faz o Jack Black. Ele faz ele mesmo, né, cara? É, em todo filme você vê ele é igualzinho, em tudo. Melhor jogo para download, próximo essa categoria. Melhor jogo para download: Battlefield 1943, Fat Princess, Plants vs Zombies e Shadow Complex. Essa daqui eu acho uma categoria interessante. O BF tá bem legal, cara. Achei que tá bem legal. Vai sair pra PC. Eu tô querendo essa porra faz tempo, cara. É, tô esperando sair pra PC, só que essa desgraça queimou a placa de vídeo. Vai. Foi prometido desde de quando ele foi anunciado, só que até agora... Eu joguei no Play 3, tipo, não é nada demais, mas é muito divertido, cara. muito bem feito. É um pseudo remake, né, do original e tal, né? É. Cenários destrutíveis e escambau. Eu joguei a demo, eu gostei, assim, mas não comprei ele ainda. Desses aqui eu votei Fat Princess, que eu achei bem... É, Fat Princess também promete, quer dizer, promete não, é... também tem um nome, né, cara? É bem legal. Plants vs. Zombies também figura aí. Acho que o Plants vs. Zombies, cara, ele devia levar um prêmio à parte por surpresa do ano. Que era algo assim que ninguém esperava. Mas eu não sei, se fosse pra ter categoria, aí ia ter que ter Scribonauts também. Uhum. Não, acho que Scribonauts não foi tão surpresa, porque ele teve um anúncio, ele foi mostrado na E3, todo mundo já tava esperando algo. Agora o Plants vs. Zombies, cara, era pra ser só mais um joguinho do Steam lá, que fosse lançado independente, que venderia sim, venderia pouco. Mas é da PopCap, né, cara, também. Então, tipo, plano de dominação mundial, né? É. Começou com Bijowled, agora Plants vs. Zombies. O Shadow Complex foi muito bem elogiado. Estão dizendo aí que é um dos melhores títulos para download aí. Eu tenho uma vontade tremenda de jogar esse jogo. É, eu também tenho, cara. Cliff Bleszinski por trás, né? Ela sabe fazer jogo de ação. É, o pessoal que eu conversei falou muito. E, pô, é um Metroid que a Nintendo não quer fazer, né, cara? Então, tipo. Uhum. Então tá tremendo. Um dia, quem sabe? Bom, nesse caso aí, minha torcida vai ficar pro Então, pessoal, próxima categoria, melhor DLC. Melhor DLC, Fallout 3 Broken Seal, Fallout 3 Point Lookout, GTA 4 Lost Endeavor, GTA 4 Ballad of Lithuania. Pouca indicação aí, né, cara? Parcial, né? Não é, cara. Tipo, dois eram exclusivos da Xbox e dois eram exclusivos do PS Meio. Não tem muito o que falar aqui, cara. Eu não cheguei a jogar os DLCs isso daí, mas eu acho que eu ficaria tinha com... Tinha que ter DLC do Coringa. Bom, beleza. E a última? Não, a última não. Ainda tem o melhor jogo, cara. Esqueci dessa. Próxima categoria, jogo mais esperado. Jogo mais esperado. BioShock 2, God of War 3... Mass Effect 2 e StarCraft 2. God of War 3. Sem jeito, né, cara? Falta muita coisa. Apesar que... Cadê Heavy Rain aí, né, cara? É, exatamente. Ó, cara, poderia ter uns 18 jogos aí. Sério, cara. Cell, Bayonetta, Heavy Rain, Darksiders, o Max Payne 3, muita coisa, cara. Last Guardian. Até aquele White Knight Chronicles. White Knight Chronicles. Cara, de Gran Turismo 5. Cara, tem muita coisa. É uma categoria assim, eu acho. Ela não foi muito bem escolhida, não. Não mesmo. É, cara, eu acho que pela limitação, mas nessa daí poderia se estender um pouco mais, né, essa lista. Aí, tipo, StarCraft 2, tipo, tem 25 pessoas esperando StarCraft 2, tá ligado? É só quem joga um, tipo, não tem muito público novo, eu acho. Ah, tem sim, cara. Blizzard é um fenômeno, vamos dizer. Eu não sei, tipo, eu não sei se tem apelo pra um público novo hoje, StarCraft. Pode ser que não, cara, mas... Marketearem de uma forma impressionante, o style, né? Te garanto que um monte de molequinho de 10 anos lá na Coreia tá esperando muito, StarCraft. É verdade, tem um país inteiro esperando esse jogo, tá certo. Ah, então, só isso já vale. We'll be right back. Agora vamos para a última categoria, né? Que é a mais importante aí. É o jogo do ano. Os indicados ao jogo do ano: Assassin's Creed 2, Batman Arkham Asylum, Call of Duty Modern Warfare 2, Left 4 Dead 2 e Uncharted 2. É praticamente a categoria aí, cara. É quase igual a categoria dos melhores gráficos, tirando Left 4 Dead e trocando por Killzone. É, cara. Eu acho que quem briga realmente aí, eu acho que é o Uncharted, o Modern Warfare e o Arkham Asylum. Acho que o Assassin's Creed aí, talvez não brigue ainda. E o Left 4 Dead, eu acho que nem merece brigar, cara. Não, não é. Acho isso. Colocaram aí meio, tipo, por causa do barulho, sei lá, porque não... Cara, eu acho que o Modern Warfare 2 vai levar fácil. Fácil. Porém, eu tô torcendo muito pro Batman, cara. Na maioria das categorias que ele foi indicado, eu tô torcendo muito. Porque eu acho que as adaptações, assim, elas merecem, cara, ter um jogo como esse, cara, como referência. Verdade. Minha opinião mesmo é que é a sua, cara. Porque Modern Warfare praticamente vai levar isso daí, né? Mas eu gostaria que, porra, se o Batman e o Uncharted pudessem ganhar, cara. Eu não tenho um voto definido aí, cara. É difícil essa daí pra mim. Eu votei no Uncharted 2, eu achei fantástico. Mas o Batman eu acho que é o que tem o maior. É o que teria o mais, digamos. Moralmente mais correto ganhar. Exatamente. Mas competindo com Modern Warfare 2 vai ser muito difícil. É difícil, cara. Muito difícil. Extremamente marketeado, a galera. Muita gente jogava o 4. Tipo, e a maior merda é que, tipo, tem muita gente que só compra pra jogar o multiplayer. Exatamente. Sabe? Teve um post que eu li no blog esses dias, tipo, o cara falando assim, ó, tem um single player aqui também, sabe? Tipo, que ele viu uma entrevista e o que você quer? Você quer jogar o jogo, você tá ansioso? Tô louco pra chegar em casa e jogar multiplayer, cara. As pessoas estão comprando mais pelo multiplayer do que pela história que, por mais curta e não tão bem feita quanto a do 4, é sensacional ainda. O single player é muito bom. Exatamente. GTA 4 levou fácil ano passado, esse ano é do Modern Warfare. Esse ano é do Modern Warfare, verdade. 2009, eu acho que aí também faltou alguns lançamentos, né, cara? Faltou o próprio Resident Evil. Ficou muita coisa aí de fora também, né, cara? Então, muito, muito barulho pelo Killzone e nada também, né, cara? Pra você ver como é que não teve muita aceitação, né? Verdade. É tipo aqueles jogos que fazem um puta de um sucesso no lançamento, mas depois é meio que acaba esquecido. Cara, eu tava percebendo aqui, ano passado foi os anos dos jogos com 4, né, cara? O Metal Gear, o Soul Calibur, o Guitar Hero, cara. Esse ano, bastante continuação tá sendo fora, né, cara? Uncharted, o Killzone, o Left 4 Dead. Esse ano é o ano do 2. E assim... Killzone, quem sabe ano que vem seja o 3, né, cara? Sai o Fable, God of War, né? Fable 3, cara. Tô esperando pra caramba. Tem algo que te vicia tanto quanto Pokémon, cara, é Fable. Eu fiquei com raiva, cara, porque eu terminei o primeiro Fable, o jogo não é bom, mas eu joguei até o final sem parar. E eu terminei e falei, por que que eu fiz isso? É o pacto com o demônio. Eu tô procurando uma explicação até hoje, assim, tipo, eu olho no meu X-Fire lá, tem tipo 40 horas, assim. É tipo, caralho, eu passei 40 horas jogando isso, velho. Por que que eu fiz isso? Eu não sei até agora, mas eu fiz. Eu gosto de Fable, cara. Bom pra cacete. Eu só joguei o 2. Eu não joguei o 2 ainda, preciso jogar. Quando sair, mas acho que se você não gostou do 1, cara, você não vai gostar do 2. Então, essa questão, se for tão cocaína quanto o primeiro. Eu tenho certeza que você vai passar umas 60 horas aí. Ai, meu Deus. Mas é isso aí, né, pessoal? Alguma coisa a acrescentar aí nessa lista aí que vocês acharem injusto? Não, eu queria falar uma coisa aqui. Eu queria deixar claro por que que a gente escolheu o Video Game Awards do Spy. É o mais importante, se você for analisar, porque todos os sites tem vários sites, né, cara? Todos os sites. Tem vários sites que fazem essa votação. De jogos do ano. Porém, eu acho que o VGA é o único que vai na capinha do jogo. Quando ganha o 4, você vai comprar uma versão. Hoje tá lá. Game of the Year 2005, se não me engano. E passa na TV, né? Então, tipo... passa na TV, é o mais importante. A Spike é dona do Game Trailers também, né? Então... O próprio Game Trailers também tem faz uma... Só... Bom, considerações finais, né, cara? É, eu acho que tem muita categoria boba aí, poderia ser excluída, né? Tem. Tem muita categoria que falta indicado. Tá faltando Heavy Rain nessa lista aí, jogos mais esperados. Cara, que caramba. Eu não tenho PSD, né? Heavy Rain vai me fazer comprar um. Você não é o único, não. Mas é isso aí, pessoal. É, mandem sugestões pra gente, comentem lá no Checkpoint lá. E é isso. Checkpoint novinho, assim, pra vocês. Comentem lá, tá bacana. E Mark Hamill como Luke Skywalker em Star Wars. Pegadinha, né, velho? Não, mas ele não chegou a dublar aquele Sith Unleashed lá e tal?